Então, seus pangaré, hoje tem funcional. O Grêmio perdeu e eu não tinha nada pra dar. Vinícius, puxa o alongamento. Ritmo! Lá vem o Neto, se acha esperto. É funcional, funcional, funcional. Não, não, eu não aguento tanta corrida. E o seu forte é a bebida. E chega a noite, é na comédia. É tricolor, tricolor. Tomamos 5, mas o Grêmio é bem melhor que o Flamengo.